Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Com grande temor e tremor que eu estou aqui nessa tribuna mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. E eu estou feliz nessa noite porque eu posso contemplar muitas pessoas aqui que eu creio que precisa de um milagre. Todas as sextas-feiras, sete sextas-feiras, nós temos um culto aqui, Deus ministrou na vida do pastor Paulo, passando para a igreja, sobre as causas impossíveis. E eu creio que se você vem nessa noite aqui, porque você tem uma causa impossível que vai depositar nas mãos do Senhor. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite, é porque tem algo que só Deus pode resolver para você. Porque se os demais não vieram, porque está tudo bem. Porque toda a igreja sabe que toda sexta-feira, por sete sexta-feiras, nós estamos aqui depositando aos pés do Senhor as nossas causas, que o homem não pode fazer, que o prefeito não pode fazer, que o presidente dessa nação não pode fazer. Nós estamos aqui colocando nos pés do Senhor. E eu creio que se você veio aqui nessa noite, é porque você tem algo para o Senhor realizar na sua vida. E eu quero pedir, amada igreja, que você já comece a partir de agora a colocar seu pensamento no Senhor. Comece a colocar seu pensamento naquele problema que você já tentou resolver várias vezes e não conseguiu. Eu quero que você comece agora a trazer à memória aquilo que um dia que você entrou no seu quarto e chorou por ele. Eu quero que você comece a trazer na sua memória agora aquilo que até mesmo os seus pais não puderam resolver para você. Eu quero que você comece a trazer à memória nessa noite aquilo que teu esposo não resolve para você. Eu quero que você comece a trazer agora em memória aquilo que o homem não pode resolver. Mas eu vou falar no nome nessa noite. Eu quero ressaltar um nome nessa noite. Eu quero passar para você, amada igreja e amigos que nos ouvem pela internet, sobre um nome. Esse eu posso confirmar que ele pode resolver todos os seus problemas. Esse eu posso confirmar e assinar embaixo. Todos aqui têm uma causa impossível, começando de mim. Eu tenho uma causa que só Deus, irmão Douglas, pode resolver para mim. Eu tenho algo que só Jesus pode resolver para mim. E nessa noite, como um ato de fé, eu vou colocar aqui nesse altar mais uma vez esse problema, na certeza de que Deus, ele vai resolver para mim, porque eu creio nele. Porque eu sei que todo o poder está nele. Porque eu sei que tudo ele pode fazer. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu creio nisso. E eu quero que você comece a meditar comigo. Eu quero que você comece nessa noite a entrar num clima espiritual comigo, para entender que o meu e o seu problema Deus pode resolver. Eu quero que você comece agora a injetar, a engravidar na sua mente que o teu problema, ele é pequeno para Jesus. Que o teu problema, ele é nada para Jesus. E que ele vai resolver nessa noite. Eu creio assim, amados. Eu creio assim. Eu quero levar você a crer assim. Já vai para quase 10 ou 12 sexta-feira que nós estamos aqui. E talvez você está imaginando assim: mas eu já trouxe, eu já apresentei meu problema aqui, eu já pus no papel, já oraram pelo papel, pelo meu problema, e ainda não aconteceu nada, evangelista. Eu já pus aqui, eu já depositei, minha esperança estava nisso aqui, e nada aconteceu. Eu quero te dizer que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus para mim e a sua vida é diferente. Por isso eu quero te pedir, tenha paciência. Tenha paciência, porque Deus vai resolver o seu problema em o nome de Jesus. Aleluia, eu creio assim, amada igreja, creia assim comigo. Aleluia. Eu queria pedir à amada igreja que se fique de pé nessa noite. Nós estaremos lendo um texto. Um personagem até mesmo um pouco conhecido, ou bastante conhecido. Um personagem que vai trazer para mim e para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo. Vai trazer para mim e você aquilo que nós precisamos nessa noite. E eu queria pedir que a igreja abra suas Bíblias no livro de segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Depois nós vamos lá para o 35 em diante. Marcos, escrevendo no capítulo 5, versículo 21, nos diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Versículo 24 ainda: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Lá no versículo 35: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Eu quero agora, Senhor Deus, colocar e depositar a minha vida debaixo das tuas mãos. Eu me coloco, Senhor Deus, sob a tua dispensação. Tu sabes que eu não sou nada e nem posso fazer nada, mas tu és grande nas nossas vidas. Por isso, ministra aquilo que tu queres à tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, nem aquilo que eu quero falar, mas aquilo que, o que tu tens preparado para a nossa igreja nessa noite. Derrama sobre nós a tua bênção, Senhor. Nós confiamos em ti e esperamos em ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Esse texto a qual lemos, eu posso imaginar que todos nós aqui nessa noite, eu e você, já ouvimos pelo menos duas vezes alguém pregar sobre esse texto. É um texto que vem sendo vinculado, pregado, falado muito sobre ele. E a minha Bíblia, a tua Bíblia, nos diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Todo dia você lê um texto, você tem uma mensagem nova para você. Todo ano, se você lê a Bíblia em um texto o ano todo, você vai sempre ter uma palavra e uma mensagem nova. Porque a Bíblia ela é a única, é o único livro que se renova a cada dia. E é por isso que nós estamos diante dela e lemos esse texto. Nós vamos basear nossa mensagem nessa noite sobre um novo dia para Jairo. Eu imagino que eu e você, quem é de nós aqui que não queremos um novo dia? Um novo amanhecer? Novas esperanças, novos visuais. Aquilo que era ruim ficava atrás e tudo se fazia novo. Todos nós. Ah, como eu quero que o meu problema se resolva e que amanhã seja um novo dia. E assim aconteceu na vida de Jairo. Esse personagem, o qual nós lemos aqui nessa noite, era um homem culto. Ele era o principal da sinagoga, era um evangélico, era um crente como eu e você. Ele sempre estava na sinagoga, rogando a Deus, cantando, orando ao Senhor. E ele tinha os mesmos problemas que eu e você tem. As mesmas dificuldades que eu e você tem, Jairo também tinha. Jairo era um homem de econômica social bem. Jairo era um homem que só usava roupa de linho fino. Jairo era um homem riquíssimo. Eu imagino que Jairo, quando passava na rua, a sociedade via, imaginava e até mesmo lhe admirava. Porque a Bíblia nos diz que esse homem era um homem culto, cheio de riqueza. Mas Jairo carregava com ele um problema. Apesar de tudo que Jairo era, apesar de ser o homem, o principal da sinagoga, aquele homem admirável, aquele homem bonito, que só andava em carro novo, tinha seus familiares bons e bonitos, mas Jairo carregava com ele um problema. Como eu e você. Eu e você estamos aqui nessa noite, mas só Deus sabe o que passa no seu coração. Só Deus sabe daquele problema que você chora por ele a noite inteira. Só Deus sabe o que você passa pelo seu esposo. Só Deus sabe o tanto que você ora pelo seu esposo. É um problema. É um problema que você carrega. E Jairo tinha um problema com ele. Apesar de tudo, apesar de toda a felicidade, apesar de ser um homem lá em cima, mas Jairo carregava um problema com ele. Ele tinha um dilema na sua vida. A Bíblia diz que a filha de Jairo, ela tinha uma doença. E ela já passava por 12 anos com essa doença. A minha, sua Bíblia fala que por 12 anos a filha de Jairo estava enferma. E eu posso imaginar e conjecturar. Eu quero que você comece agora a analisar comigo. Imagina quantas vezes Jairo levou o nome da sua filha ali na sinagoga para Deus curar. Imagina comigo. Como você faz aqui? Como você faz seus pedidos aqui? Eu posso imaginar que várias vezes, com muita fé, Jairo ia lá e falava: Senhor, cura minha filha. Cura minha filha. Senhor, cura minha filha. É um problema que eu e você tem. São problemas, são enfermidades, são situações que eu e você encaramos e temos nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que essa menina, por 12 anos, ela estava enferma. E um dia, amados irmãos, Jairo, apesar de todo o status que ele homem tinha ali em Cafarnaum, apesar de toda a riqueza daquele homem, mas um dia ele ouviu falar que Jesus estava chegando em Cafarnaum. Eu posso imaginar quando Jairo ficou sabendo da notícia que Jesus passava e estava chegando na cidade de Cafarnaum. Eu posso imaginar, amados, que Jairo começou a pensar: Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Eu posso imaginar que já pensava assim. Hoje é meu dia. E uma coisa que me faz aprender com Jairo, que Jairo, apesar de todos os problemas que ele tinha, ele lembrou de Jesus. Apesar da situação difícil, irmão Douglas, para Jairo, Jairo reconheceu que só quem podia curar sua filha chamava Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré. E eu comecei a ler esse texto, amados. E eu comecei a aprender com Jairo muitas coisas. Como eu disse para você aqui nessa noite, a palavra de Deus se renova. Eu já li esse texto, eu já preguei muitas vezes esse texto lá no Brasil, mas quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor começou a ministrar no meu coração mensagens novas e frescas. E o Senhor começou a me dar alento para a minha vida. O Senhor começou a falar grandemente na minha vida. E eu quero passar para você nessa noite. E eu pude ter várias lições com Jairo, mas eu quero meditar, eu e você nessa noite, sobre três lições que eu aprendo com Jairo nesse problema que ele carregava no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Olha comigo, presta atenção comigo. A primeira lição que eu vejo e aprendo com Jairo é uma pergunta, eu vou fazer primeiro. A quem você tem entregue a sua causa impossível? A quem? A quem você tem confiado a sua causa impossível? Jairo, apesar com seu coração dolorido, apesar de algumas dificuldades ou muitas dificuldades de status sociais, porque para Jairo não era fácil, irmãos. Não imagina que era fácil para Jairo correr atrás de Jesus, não. Porque que naquela época, quem andava atrás de Jesus, atrás de cura e de bênção, eram os pobres, eram as pessoas que não tinham nada, eram aquelas pessoas que eram desvalorizadas. Então era vergonha para Jairo. O que que a sociedade ia pensar de Jairo? Uma pessoa com muito dinheiro, convivendo junto com as prostitutas, correndo atrás das prostitutas, atrás de Jesus, era feio. Era um problema que Jairo tinha. Mas ele passou por cima disso. E ele entregou o seu problema, ele entregou a sua causa impossível a Jesus de Nazaré. Acompanhe comigo aí no versículo 22 e 23. Nos diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Ele confiou, ele entregou aquela causa impossível na mão do Senhor. É um tanto pouco diferente hoje da nossa sociedade. É um tanto pouco diferente, porque as pessoas hoje colocam as suas causas em todas as outras coisas, menos em Deus. Aí fora, nós vemos aí que as pessoas estão confiando em quem? Em Judas Tadeu. É um dos santos das causas impossíveis aí fora. Outro é o Santo Expedito. Outro também é a Rita de Cássia. São pessoas que eles estão colocando os nomes das causas impossíveis para essas pessoas resolverem. E tantas outras coisas mais. Mas eu quero levar você a entender nessa noite, amado. Só Jesus pode resolver o teu problema. Só Jesus pode resolver o teu problema. Judas Tadeu não vai resolver o seu problema nunca. Maria não vai resolver o seu problema nunca. Aonde liga aí nesses números de telefone aí que você passa, não vai resolver seu problema. Pode ser até pessoas boas, mas não consegue resolver o teu problema. E você tem que fazer como Jairo nessa noite. Entender que só Jesus pode resolver o teu problema. Não tem mais ninguém. É por isso que essa igreja, nós pregamos Jesus. Nós não cremos em mais ninguém aí para fazer a nossa interferência entre nós e Deus. É só Jesus. Mais ninguém. Nós confiamos em Deus, nós confiamos em Jesus. E eu quero levar você a entender nessa noite. Essa causa impossível que você veio aqui por 7 semanas, por 8 semanas, por 9 semanas e ainda não resolveu. Eu quero que você hoje, como ato de fé, entregue ele realmente para Jesus. Entregue ele para Jesus. E eu tenho a certeza que ele vai resolver o seu problema em nome de Jesus. A outra lição que eu tiro aqui nesse texto é que Jairo, ele foi um homem perseverante. No versículo 35 nos diz assim: estando ele ainda falando. Estando ele ainda falando. Isso significa que ele estava falando ainda com o mestre. E quando nós começamos a ler a Bíblia, você pode imaginar aí, você pode ver aí, que quando esse homem, Jairo, ele foi até Jesus para pedir socorro a ele, para pedir a Jesus que fosse até a casa dele, porque a filha dele estava moribunda. No meio disso, até Jesus aí a sua casa, Jesus encontrou uma mulher pelo caminho. Eu posso imaginar que Jairo ficou doido. Quando Jesus começava a andar, e aquela multidão, a Bíblia fala que a multidão apertava. E da mesma forma que Jairo estava resolvendo, ou tentando resolver a sua causa impossível, ali também tinha uma outra mulher que estava na mesma situação. E eu imagino que Jairo, ele ficou embravecido. E a filha está quase morta. A filha está para morrer. Jesus, vamos lá, vamos lá. E eu imagino Jesus na maior tranquilidade, passando por ali. A multidão apertava. E a Bíblia me diz que uma mulher também, por 12 anos que sofria, ela estava ali e ela tocou em Jesus. Uma coisa que eu aprendo aqui, amados irmãos, é que o meu tempo, o seu tempo, não é o tempo de Deus. Quando você entregar o seu pedido aqui da sua causa impossível, não tente apressar a Deus para resolvê-lo. Não tente levar a Deus a resolver no teu tempo. Se fosse olhar Jairo, Jesus não teria passado lá para abençoar aquela mulher. Porque Jairo queria que Jesus fosse à sua casa para curar a sua filha. Então o meu tempo e o teu tempo, ele pertence a Deus. O teu problema, Deus no tempo certo vai resolver. Da mesma forma, não tenta coagir a Deus a resolver o seu problema, que não é para ser resolvido no teu tempo. Você tem que entender isso. E Jairo, eu posso imaginar lá com Jesus: vamos, Jesus, vamos, vamos, minha filha está para morrer, minha filha está para morrer. E de repente, no versículo 35, a palavra de Deus nos diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Amados, vive comigo a cena agora de Jairo. Você que é pai, imagina o seu filho lá, enfermo, para a morte. E de repente chega alguém e fala para você: se pedir mais oração, não. Não precisa insistir mais com o mestre. A sua filha morreu. Imagine, irmãos. Imagine qual foi a atitude de Jairo. Eu imagino que Jairo se derreteu diante dele. Eu imagino que Jairo, naquele momento, ele esqueceu de tudo, da sua posição social, e caiu em terra. Mas uma coisa eu aprendo mais aqui nessa lição, nesse texto. Até esse momento, a filha de Jairo estava moribunda. Ela estava para morrer. Ela não tinha morrido. Quando recebeu essa palavra, olha o que, que Jesus disse. Quando ele ouviu alguém falando para Jairo, o que, que Jesus disse? Tendo ouvido essas palavras, diz ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Enquanto aquela mulher, aquela criança estava moribunda para morrer, ainda significava que o homem ainda podia fazer alguma coisa. Mas quando chegou alguém e falou: ela morreu, eu imagino que Jesus falou, chamou Jairo e falou: vem cá, Jairo, vem aqui, agora é minha hora, agora é minha hora, agora é comigo, deixa comigo. Eu imagino que Jesus falava assim para Jairo: levanta, Jairo, não te intimida, pare de chorar, agora é comigo, deixa comigo. Eu imagino que Jesus falava isso para Jairo. Amados, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que nós temos que fazer é colocar aos pés do Senhor. O meu dever e o seu dever é depositar aos pés do Senhor, na certeza que Ele vai resolver os nossos problemas. Que não seja hoje, que não seja amanhã, e nem na próxima sexta-feira, das causas impossíveis. Mas que Deus um dia vai te chamar pelo teu nome, pelo teu nome, e vai falar assim: irmã Julana, vem aqui porque agora é o teu tempo. Vai falar assim: irmão Ricardo, vem aqui porque agora é o teu tempo. Vai falar assim: irmã Maria X, vem aqui porque agora é o teu tempo. Porque o meu tempo e o teu tempo não é o tempo de Deus. Mas Jairo era perseverante. Apesar de tudo que passou naqueles momentos difíceis, Jesus socorrendo a mulher lá, porque ele não sabe fazer isso. Ele é profissional em curar e abençoar e ministrar a bênção. Ele estava ali em Cafarnaum quando ele estava resolvendo o problema de uma mulher. Jairo, ele foi perseverante. Eu não vou parar, não. Vou parar, não. Jesus está, ele está demorando, mas eu vou continuar. Jesus, vamos lá. Jesus, vamos lá. Jesus, vamos lá. É diferente hoje, amados. Quantas pessoas vêm aqui, traz seu pedido, coloca aqui, mas no outro dia já está colocando o mesmo pedido na mão de outras pessoas. Não tenha paciência de esperar o agir de Deus nas nossas vidas. Você coloca uma vez, não acontece. Coloca duas vezes, não acontece. Logo em seguida você está colocando a mão de uma cartomante porque acha que Deus não resolveu. Logo em seguida você está colocando lá numa bola de ouro ou algo assim porque acha que Deus não resolveu. Nós temos que ser mais perseverantes naquilo que nós queremos. Nós temos que ser mais perseverantes naquela causa que é impossível para nós. E temos que ter a certeza que um dia Jesus vai passar em nossas vidas. Eu quero que você pense nisso. Um dia Jesus vai passar na sua vida, amado. Essa tristeza que te invade, esse problema que te consome, um dia Deus vai passar por ele. Esse problema que o seu filho está lá no Brasil e você está aqui ou vice-versa, Deus vai passar por ele um dia. Eu não posso te falar qual, mas o Senhor vai passar por ele. Creia, creia. É isso que nós temos que fazer. Eu e você temos que ser como Jairo. Oxalá que hoje, nessa noite, tenha Jairos aqui, vidas com atitudes como Jairo, que soube perseverar na sua bênção, que soube perseverar no seu pedido, que soube esperar naquilo que ele pedia a Deus. Que você faça isso como Jairo. Persevera, espera e confia. Outra lição que eu aprendo, e última, nós já estamos encerrando, é que a perseverança de Jairo, que na perseverança de Jairo, o seu objetivo foi alcançado. Outra lição que eu aprendo. Olha aí no versículo 38 e 41 comigo. Versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga. Objetivo, ele estava chamando Jesus para ir à casa dele. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Lá no versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, E traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te. O problema levanta nessa noite. Aquela causa sua, levanta nessa noite. Aquele pedido que você confiou a Deus, levanta-te nessa noite. Na perseverança de Jairo, os seus objetivos chegaram a cumprir. Jairo, quando ele foi até Jesus, ele implorou a Jesus que fosse à casa dele, porque tinha uma menina que estava doente para morrer. Passou por alguns problemas. Mas no versículo 38, a palavra de Deus me diz que Jesus chegou até a casa de Jairo. O segundo pedido de Jairo era que Deus curasse a sua filha. No versículo 41, da palavra de Deus me diz que Jesus diz: menina, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. Eu quero que nessa noite você comece a entender essas coisas que eu disse nessa noite. E que seu pedido, aquela causa que você imaginava até hoje que ninguém poderia resolver para você, Jesus de Nazaré está neste lugar. Aqui é Cafarnaum agora, e Jesus está neste lugar. Eu quero que você passe agora a entender que Jesus está neste lugar. Você não precisa nem chamar Jesus para ir à tua casa. Mas eu quero agora que você comece a pedir ao Senhor Jesus para que cumpra e para que realize aquilo que o homem não pode resolver na sua vida. Queria pedir, amada igreja, que fique de pé. Jairo, Jairo. Era muito difícil para Jairo chegar até Jesus. Mas o dia que Jairo tomou uma decisão e uma posição, a filha de Jairo, que já tinha 12 anos, que era enferma, e que no final de tudo, ela já tinha morrido, Jesus foi lá, não só sarou a filha de Jairo como ele queria, mas ele fez muito mais. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Deus tem muito mais para você. Aquela causa que é impossível para você, Deus vai fazer muito mais. Mas você tem que confiar nele, entregar para ele. Você tem que perseverar nele. E você tem que saber que Jesus, ele vai te dar o alcance do seu objetivo, em o nome de Jesus. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você agora começasse a trazer à memória aquele pedido seu, aquela causa impossível sua, seus familiares que precisam de aceitar Jesus, seus filhos que precisam de vir do Brasil para a América, ou seus pais virem para a América. Eu quero que você comece a colocar isso agora diante do Senhor. Se é uma doença, se é um problema espiritual, começa a colocar agora diante do Senhor. Hoje aqui é Cafarnaum de Deus, e Jesus está nesse lugar, amado. Aqui está a pessoa que vai resolver o nosso problema. Comece agora, comece a fazer seu pedido. Faça até mesmo um pouco diferente do que você fez algumas sexta-feiras atrás. Mas começa a depositar agora. Começa a depositar agora aos pés do Senhor. Começa a depositar agora aos pés do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai passeando agora, Senhor, na nave dessa igreja. Deus vai visitando a cada pessoa, a cada coração, Pai. Vai tomando agora, Senhor Deus, cada causa impossível aqui, Senhor. Vai colocando, Senhor Deus, esperança na vida das pessoas que estão aqui nessa noite. Deus, Deus, nós cremos em Ti, Senhor. E sabemos sabemos que Tu és o mesmo Deus de Jairo. Tu és o mesmo Deus que ressuscitou a vida de Jairo. E que Tu pode agora nessa noite ressuscitar as esperanças aqui. Aquela mãe, aquele pai que sofre, aquele coração amargurado, aquele problema que está desviando a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus, venha sobre nós nessa noite. Oh, aleluia! Eu queria pedir você que levantasse sua mão, que tem uma causa impossível. Todos aqui que tem uma causa impossível. Todos. Se você tem um problema que você não pode resolver, só Deus pode resolver. Eu vou fazer um pouco diferente nessa noite. Ao invés de você vir aqui, eu quero pedir os pastores dessa igreja, os missionários, o evangelista dessa igreja, que passe agora aí pela nave do templo, tocando na sua mão e ordenando a bênção para você. Pastores, passo ali ordenando a bênção. Toque na mão de cada um, porque nós estamos com fé. Aleluia, aleluia. Receba isso aí, cada toque de um evangelista, de um pastor missionário. É Deus tocando na sua vida nessa noite, resolvendo o teu problema, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Foi consumado. Eu vivo. Deus, aleluia. Vivido, pecado. Aleluia, vivo a promessa do milagre. Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. Nós lemos a Tua palavra e ela foi ministrada nos nossos corações. Muito obrigado porque falou profundamente nas nossas vidas. Pai, agora eu quero Te entregar cada pessoa que está na nave desse templo, cada família representada aqui, Senhor, como ato de fé. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, que aquele problema, Senhor Deus, que o irmão carregava, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai resolver nessa noite, porque eu creio. Pai, resolva no Teu tempo. Pai, toma cada vida, abençoa, derrama sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais, Senhor, porque nós cremos em Ti e nós esperamos em Ti. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos hoje para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.